Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você entra a partir de agora no território da Arena Sertaneja. Os maiores sucessos, as mais executadas na semana, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Target Radios. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo benzinho por aí, baby, na paz de Deus. Assim espero. Sejam todos bem-vindos a Target International. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the Greatest Network. E está no ar mais uma edição do Arena Sertaneja. A partir de agora, desfilam aqui na sua rádio favorita as músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E enquanto você acompanha a parada sertaneja, clica também no portal targetw.com, a referência para o mundo, onde você tem absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. CVC no mundo Target. targetw.com. Volume no máximo, porque o sucesso vive na Target. E o Arena Sertaneja começa a contagem regressiva pelo 15º lugar na semana entre os sertanejos, que pertence a Gustavo Lima. Gatinha assanhada, porque tudo de melhor é Target. Arena Sertaneja. Número 15. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Tira o pé do chão, vai! DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo? Eu quero mexer. DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo. Gatinha assanhada, cê tá querendo? Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Tira o pé do chão. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja. Número 14. Música. Seus cabelos envolvem o meu corpo, então fecho os olhos, estremece o coração quando sinto seu cheiro se espalhar em mim. Nem sei explicar como teu corpo me afeta. Te vejo dançando, meu sangue acelera. Acelera. Vem cá pro grande, joga a mãozinha. E quando seu olhar me paralisa, sem ver com as palavras, e assisto você me invadir. Você me invadir. Yeah, yeah. Eu suspiro e todo meu corpo se abala. Os olhos não piscam, eu perco a fala. Toca sua boca em mim e me perco. Quase fico louca e tenho medo só de pensar. Número 13. Tô a fim de fazer uma besteirinha. Vamos lá! Quer prazer? Eu tô. Quer carinho? Quer dormir de conchinha? Fazer besteirinha? Eu tô, eu vou, eu vou. Eu vou. E aí? Se você me quer, vem comigo, eu aceito. Mas não te prometo eterno amor. Se for pra curtir, tudo bem, sou parceiro. Te cubro de beijos, te dou meu calor. Mas não vá pensando que eu não presto, pois eu detesto que falem assim. É que eu sou um cara do tipo moderno, adoro mulheres que abusam de mim. Quer prazer? Eu dou. Quer carinho? Eu dou. Quer dormir de conchinha? Fazer besteirinha? Eu vou, eu vou, eu vou. Quer prazer? Fazer besteirinha, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Se você me quer, vem comigo, eu aceito. Mas não te prometo eterno amor. Se for pra curtir, tudo bem, sou parceiro. Te cubro de beijos, te dou meu calor. Mas não vá pensando que eu não presto, pois eu detesto que falem assim. É que eu sou um cara do tipo moderno e adoro mulheres que abusam de mim. Vai, adoro! Que é prazer, eu dou. Que é carinho, eu dou. Quer dormir de conchinha, fazer besteirinha, eu vou, eu vou, eu vou. Que é prazer, eu dou. Que é carinho, eu dou. Quer dormir de conchinha, fazer besteirinha, eu vou, eu vou, eu vou. Que é prazer, eu dou. Que é carinho, eu dou. Quer dormir de conchinha, fazer besteirinha, eu vou. Arena Sertaneja, número 12. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Quando a gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Quando a gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Eu ainda amo você. TargetW.com, a referência para o mundo. Target Radios, simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Todo mundo ouve e ama Target. Ponto final no primeiro bloco do Arena Sertaneja. A parada sertaneja da semana com as 15 músicas mais executadas no Brasil. E no 12º lugar entre os sertanejos, acompanhamos César Menotti Fabiano, Estressada. Número 13, Guilherme Santiago, Fazer Besteirinha. Posto de número 14, para Maria Cecília e Rodolfo, com Jorge Mateus, Só de Pensar. E no 15º lugar da parada sertaneja da semana, Gustavo Lima, Gatinha Assanhada. Por aqui, Ricardo Borges, And You Got Richard on the Best Stations. Intervalo bem rápido e já já voltamos aqui nas as melhores rádios que são Target para os melhores ouvintes. Milhões em todo o planeta acompanhando a Target International. O sucesso vive aqui. We'll be right back, baby! Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. A Antena Best é a primeira a dar das novidades. Ainda não estão a sair da fornalha musical? Já estão a tocar na tua estação. 14 em linha. É a altura em que ficas a saber o que andam a cantar os teus artistas favoritos. 14 em linha, de segunda a domingo, entre as 14 e as 15 horas, na Antena Best. Linhas? Às sextas, às 6 da manhã, há Progress. Progressive House. Durante uma hora, com DJ MTS. Progress. Sextas, 6 da manhã, The Best. A Linhas. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 11. Desde o primeiro dia em que a gente se viu, impressionante a química que nos uniu. E o tempo foi tornando tão intenso o nosso amor. Faróis iluminavam o meu coração, feito faísca que virou uma explosão. E o tempo foi tornando tão intensa a nossa paixão. Tem magia o teu sorriso encantador. Com você tudo é tão bom. Não tenho medo de dizer que é amor. Fui feito pra você, você nasceu pra mim. É o coração que diz assim. Ama até seus defeitos. Imagine os beijos. Já tomou conta de mim. Fui feito pra você. Você nasceu pra mim. É o coração que diz assim. Amor não tem mais jeito. Te tatuei no peito. Pra sempre tá grudado em mim. Magia o teu sorriso encantador. Com você tudo é tão bom. Não tenho medo de dizer que amor. Fui feito pra você, você nasceu pra mim. É o coração que diz assim. Ama até seus defeitos. Imagine os beijos. Já tomou conta de mim. Fui feito pra você. Você nasceu pra mim. É o coração que diz assim. Amor não tem mais jeito. Te tatuei no peito. Pra sempre tá grudado em mim. Fui feito pra você. Você nasceu pra mim. Te tatuei no peito. Pra sempre tá grudado em mim. pra sempre tá grudado em mim. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 10. Em meu peito sinto tudo fora de lugar. Só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não devo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Meu peito sinto tudo fora de lugar. Foi só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Arena Sertaneja, número 9. Agora eu fiquei doce, doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce, doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tirando onda de Camaro amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro amarelo. Quando eu passava por você na minha CG, você nem me olhava. Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava. Aí veio a herança do meu velho e resolveu os meus problemas, minha situação. Do dia pra noite fiquei rico, tô leve, tô bonito, tô andando igual patrão. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro amarelo. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher.

tudo. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on your favorite station. E fechamos mais um bloco da Parada Sertaneja da Semana, apresentando aí o oitavo lugar do chart, que pertence a Fernando e Sorocaba. Livre. Número 9, Munhoz e Mariano, Camaro Amarelo. Posto de número 10, para Eduardo Costa, Anjo Protetor. E na 11ª colocação da Parada Sertaneja da Semana, João Bosco e Vinícius, Química. É o desfile da moda da música sertaneja. Você está acompanhando as 15 músicas sertanejas mais executadas em território brasileiro na semana. Pausa bem rápida para mais um break. Continue aqui na sua estação favorita. Voltamos em instantes. Stand by, baby! Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 7. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça, sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro, sempre reclamo do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça, sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja. Número 6. É mais fácil para papá do Cê me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já saquei os seus amigos, arranquei seu sorriso, entrei na sua agenda de balada. Você dançando, me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa garra. Fazer parapapá, é nós fazer parapapá, parapapá, parapapá, garra, beijar, fazer parapapá. Se demora eu vou pegar, vou te agarrar e te beijar. Fazer parapapá, papapá. Simbora! Aí, sorriso! Ei, Michel, gostei dessa moda, mulher. Simbora fazer um parapapá, turma! Vou entrar nesse parapapá também assim, ó. Cê me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já sequei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de baladas. Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa para beijar. Fazer para pa pa é nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa para beijar. Fazer para pa pa e se demora eu vou te agarrar e te beijar. Fazer para pa pa pa pa pa. Vamos todo mundo vai. É nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa. Fazer para papá, é nós fazer para papá, para papá, para papá, garra, beijar, fazer para outro, é nós fazer para você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução, é nós fazer para papá. Arena Sertaneja, número 5. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular,

divina que eu ganhei do Criador. Arena Sertaneja. Número 2. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Quando você sobe assim, queria não pensar que vai voltar. Prefiro encarar que seja o fim. Prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como é. Pensei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos, sem chorar dizer adeus, na, na, na. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Que não fosse como sei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Alô, Zé Floripa, sim! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Vai de trilha! Quero ouvir, ouvir! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vai embora. E não volte mais. TargetW.com, a referência para o mundo. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios Target Radios, que está apresentando a parada sertaneja da semana. E este foi o segundo lugar no país, que pertence a Vitor e Léo com Zezé de Camargo e Luciano. Quando você some. Antes teve o posto de número 3, que fica com Zezé de Camargo e Luciano e Paula Fernandes. Fernandes, criação divina. E está na hora do posto máximo do chart, o primeiro lugar da parada sertaneja. Antes eu lembro que a listagem completa está no portal targetw.com, bem como muitas outras paradas musicais que servem como referência para o planeta. E claro, absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Se vicie neste mundo. targetw.com. Eu, Ricardo Borges, estou indo nessa. But you know, you got rich heart on the best stations. A qualquer momento, estou de volta aqui pela Target International. Afinal, o sucesso vive aqui. Fiquem todos com Deus e com o primeiro lugar da semana na parada sertaneja. Simplesmente a música sertaneja mais executada no Brasil na semana, com Paula Fernandes. E o som Cuidar Mais de Mim, que continua no topo do chat. Curte aí, baby. Até mais. Bye, bye. Arena Sertaneja. Número 1. Eu vim falar do que eu perdi, que eu já chorei, do que eu vivi, porque eu amei e entreguei. E quantas vezes eu sorri, eu vim contar pro seu coração que eu já provei da desilusão de um amor. Eu vim falar que eu também sofri, e quantas vezes me desesperei, foi grande a dor que eu senti. E desde então eu me toquei, que sem amor, sem ilusão, a minha vida é em vão, isso é morrer. Eu sei que parte do que eu passei foi culpa minha, porque eu deixei que outro alguém me dominasse assim. Sei que preciso cuidar mais de mim. Tá complicado esquecer teu sorriso, o sentimento, a paixão que ficou. Serão pra sempre os mesmos encantos, mas no momento eu desejo outro amor. Eu vim falar que eu também sofri, e muitas vezes me desesperei, foi grande a dor que eu senti. E desde então eu me toquei, que sem amor, sem ilusão, a minha vida é em vão, isso é morrer. Eu sei que parte do que eu passei foi culpa minha, porque eu deixei que outro alguém me dominasse assim. Sei que preciso cuidar mais de mim. Tá complicado esquecer teu sorriso, o sentimento, a paixão que ficou. Serão pra sempre os mesmos encantos, mas no momento eu desejo outro amor. Tá complicado esquecer teu sorriso, o sentimento, a paixão que ficou. Serão pra sempre os mesmos encantos, mas no momento eu desejo outro amor. Nesse momento eu desejo outro amor. Nesse momento eu desejo outro amor.